Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Cresce o pagamento de dívidas no comércio do Rio de Janeiro. Direto da Rádio Popular do Rio, chamamos o repórter César de Castro. As dívidas em atraso no comércio lojista do Rio de Janeiro cresceram 1,6% em janeiro em comparação com o ano anterior, segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas da Capital, CDL Rio. De acordo com a entidade, a venda de ventiladores, ar-condicionados, climatizadores e produtos de moda verão influenciou a procura por crédito e o avanço dos negócios do comércio lojista. As consultas que expressam o movimento do comércio e a inadimplência aumentaram 1,1% e 0,7%, respectivamente. Na comparação com dezembro, as consultas, a inadimplência e as dívidas quitadas caíram, respectivamente, 13,2%, 31,2% e 32,6%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, as dívidas quitadas cresceram 4,3%, enquanto as consultas e a inadimplência subiram 1% e 0,9%. Quanto ao cheque, a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram 0,8% e 1,5%, respectivamente, em comparação com o mesmo mês de 2014, segundo o registro do cadastro do LIG, cheque do CDL Rio. As consultas reduziram 1,3%. Já na comparação de janeiro com o mês anterior, as dívidas quitadas e as consultas diminuíram 5,3% e 16,1%, enquanto a inadimplência cresceu 1,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inadimplência e as dívidas quitadas ascenderam 1,1% e 2,6%. Já as consultas caíram 2,6% entre fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. Direto dos estúdios da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro, César de Castro, para o Jornal Brasil Notícias. Secretaria da Câmara se destaca em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Reportagem de Pedro Campos, direto da Câmara dos Deputados. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados divulgou, neste começo de legislatura, um relatório do trabalho realizado desde a sua criação há 2 anos. Destacam-se na Secretaria ações de enfrentamento à violência contra a mulher, como as comissões externas que acompanharam de perto investigações de assassinatos domésticos de mulheres e a entrega do relatório final da CPMI da violência contra a mulher para a presidente Dilma Rousseff. Um acontecimento importante foi o lançamento em rede nacional de rádio e televisão da campanha do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar que mais mulheres se filiem a partidos políticos. Este assunto, inclusive, foi muito abordado nos últimos 2 anos e parece ganhar cada vez mais espaço nas diretrizes da bancada feminina. A coordenadora da bancada, deputada João Moraes, do PCdoB de Minas, comemora o pequeno aumento no número de deputadas, mas ressalta que ainda é muito pouco para um país como o Brasil. Na opinião de João Moraes, mais importante foi a eleição de 2 mulheres para cargos na mesa diretora da Câmara. Nós crescemos de 45 para 51 deputadas, e isso é uma vitória significativa. Evidentemente, achamos ainda muito pouco, porque passamos de 8,5% para 10%, isso é insignificante quando a gente é 51% dos eleitores, mas também temos conquistas resultantes dessa mobilização significativas, que foi a presença de 2 mulheres na mesa da Câmara. Mesmo com essa conquista, a deputada quer mais e vai lutar pela aprovação da PEC da participação feminina na mesa diretora. Nós queremos que esta conquista não seja uma conquista eventual e pontual e dependa da boa vontade dos partidos. Nós queremos aprovar o projeto de emenda constitucional da deputada Luísa Erundina para institucionalizar a presença dos dois gêneros na direção dos trabalhos da casa. Na quarta-feira, dia 11, haverá eleição para a Procuradoria da Mulher e também para a coordenação da bancada feminina. Da Rádio Câmara, de Brasília, Pedro Campos. O ex-gerente de engenharia da Diretoria de Serviços da Petrobras, Pedro Barusco, que fechou o acordo de delação premiada, afirmou que entre 2003 e 2013, o Partido dos Trabalhadores recebeu entre 150 milhões de dólares e 200 milhões de dólares. O dinheiro repassado ao partido era proveniente de propina paga por empreiteiras em aproximadamente 90 contratos firmados com a estatal. Em acordo firmado com o Ministério Público Federal, Barusco se comprometeu a devolver 97 milhões de dólares. No depoimento, ele afirma que o tesoureiro do PT, João Vacari, era responsável por recolher o dinheiro sujo. Ele recorda que Vacari, em nome da legenda, recebeu do estaleiro Keppel Fels 4,5 milhões de dólares. Em nota oficial, o PT afirmou que Vacari respondeu prontamente aos questionamentos feitos pelo delegado Maurício Moscardi e que tudo foi respondido com transparência, lisura e total tranquilidade. O tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, deixou no início da tarde desta quinta-feira o prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde prestou depoimento durante toda a manhã, no âmbito da Operação Lava Jato. Vem aí o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é lamentável que a população, na sua maioria, não faça associação entre o que está acontecendo e muito menos por que está pagando mais caro pelo gás, gasolina, luz e falta água, com o esquema de corrupção que assaltou o país. Vocês acham que 200 milhões de dólares, quase 500 milhões de reais, significa algumas coisas? Pois é exatamente o que o PT, partido do governo e que distribui bolsas, medalhas, cotas e certamente muita propina, recebeu da corrupção. O ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, estimou em depoimento concedido à Polícia Federal em acordo de delação premiada que o PT recebeu de propina em contratos da estatal uma quantia entre 150 e 200 milhões de dólares. Segundo Barusco, esses valores se referem à propina em 90 contratos da estatal com grandes empresas fechados entre 2003 e 2013, durante os governos Lula e Dilma. Segundo o delator, o percentual de propina cobrado variava entre 1% e 2%, dependendo da diretoria pela qual o contrato era firmado. Em todas as diretorias, segundo Barusco, o PT ficava com metade da propina. Ele disse ainda que esse dinheiro irregular que ia para o partido era distribuído ora por João Vacari, tesoureiro do PT, ora para Renato Duque, ora pelo próprio Barusco, que fazia o repasse para outros agentes do esquema. Mesmo diante de tudo isso, os petistas continuam atuando, governando. A presidente Dilma demitiu Graça Foster, demorou, e está com um problema para a escolha do substituto. E sabem por quê? Porque o escândalo ainda não terminou. E quem assumir poderá ter seus bens bloqueados pela justiça. Quem vai se arriscar? Pode ser que Luciano Coutinho, o atual presidente do BNDES, aceite. Pode ser, afinal, o banco que presidia é um dos responsáveis pelo maior repasse de recursos para operações do governo e da Petrobras. De qualquer forma, deverá ser investigado, seja pela Petrobras quanto pelo BNDES. E dizem que este é maior que aquele. Não é por outra razão que a Câmara já está em processo de instalação de uma nova CPI da Petrobras. Isto foi conseguido com a ajuda de 52 parlamentares da base e que votaram contra o governo. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, o governo está sendo corroído por dentro e seu aspecto por fora está cada vez mais feio. Para qualquer que se olhe, se enxergue uma caricatura de pessoa ou uma carantonha. Todos estão deformados, seus olhares são inseguros, suas fisionomias envelhecidas e os que tentam disfarçar apenas retratam as características de cínicos e dissimulados. Lamentável, profundamente lamentável. Direto de Brasília, José Wojtkowski. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes estaremos de volta com os destaques internacionais. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunciou que vai processar o governo dos Estados Unidos por este pretender relacioná-la com casos de suposta violação de direitos humanos. O anúncio foi feito durante o pronunciamento em sintonia com o Ministério Público, transmitido pela estatal Rádio Nacional da Venezuela. Segundo Luisa Ortega Díaz, o Departamento de Estado dos Estados Unidos fez acusações contra ela por suposto envolvimento em casos de violação de direitos humanos, que ela interpretou como parte de uma estratégia para desprestigiar a Venezuela. Fica claro que o objetivo é influenciar a política venezuelana. É uma posição de intervenção que ocorre poucos meses antes das eleições parlamentares venezuelanas. Não é fruto do acaso, acusou, afirmando que há um ataque sistemático nacional e internacional contra a Venezuela. Os Estados Unidos anunciaram na última segunda-feira novas sanções, suspensão de vistos, contra antigos e atuais funcionários do governo venezuelano sob acusação de serem responsáveis ou cúmplices por violações dos direitos humanos no país. Estamos enviando uma mensagem muito clara de que os violadores de direitos humanos e os que se beneficiam com a corrupção e as suas famílias não são bem-vindos aos Estados Unidos, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki. Personalidades proeminentes da dissidência cubana pediram nesta quinta-feira ao Congresso americano que mantenha o embargo à Havana durante uma visita a Washington, na qual denunciaram a recente aproximação bilateral. Suspender o embargo significa legitimar a ditadura, dar oxigênio para que continue no poder reprimindo, prendendo e assassinando, disse Sara Fonseca, integrante do grupo opositor Damas de Branco. O fim das restrições comerciais para a ilha, em vigor desde 1962, só beneficiaria o governo, porque a ditadura cubana não tem em suas mãos cada empresa econômica que existe em Cuba, explicou Fonseca, exilada nos Estados Unidos. A família Castro é dona de Cuba, afirmou. O presidente Barack Obama deu um passo histórico ao mudar, em dezembro, a política de isolamento de Washington com relação a Cuba e, em janeiro, pediu ao Congresso, dominado pela oposição republicana, que inicie este ano a discussão da suspensão do embargo à ilha. Mas os dissidentes cubanos, entre eles a presidente da Damas de Branco, Berta Soler, advertiram na quinta-feira aos legisladores que qualquer concessão feita a Cuba deve ocorrer só se houver mudanças na ilha, como a legalização de partidos independentes e a celebração de eleições democráticas. A Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi cercada nesta quinta-feira, depois de informações sobre um tiroteio na Faculdade de Medicina. Relataram funcionários que confirmaram o fim da troca de tiros. Disparos na Faculdade de Medicina. O prédio está cercado. Procure abrigo. Fique lá. Obedeça às autoridades. Aconselha o Twitter. No Twitter, Caroline Alert, do Sistema Estadual de Alerta. Os tiros foram dados no edifício da Faculdade de Medicina, da Universidade, na cidade de Columbia, capital do estado. Ainda não há notícias sobre vítimas. Cerca de 45 minutos depois, o Sistema de Emergência Online afirmou que já não havia uma ameaça no campus, mas destacou que a faculdade e ruas próximas permaneciam fechadas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decidirá em breve se fornecerá armas ao governo ucraniano para combater os rebeldes armados pró-russos do leste do país, indicou nesta quinta-feira, em Kiev, o secretário de Estado americano John Kerry. O presidente tomará sua decisão. Espero que em breve, disse Kerry a jornalistas, depois que a Casa Branca disser que está disposta a fornecer armas. Mas acrescentou que a primeira opção, obviamente, é resolver a questão através da diplomacia. Kerry disse que Obama esperará até que seja apresentada no sábado a última iniciativa para a paz que a Alemanha e a França apresentarão ao presidente russo Vladimir Putin, acusado pelo Ocidente de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia. Não estamos interessados em uma guerra de poder. Nosso objetivo é mudar o comportamento da Rússia, disse Kerry, que prometeu que os Estados Unidos e seus parceiros vão considerar todas as opções disponíveis que permitam uma solução negociada. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Índios prometem guerra para evitar aprovação de PEC sobre terras indígenas. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias, José Carlos Oliveira. Ruralistas pedem desarquivamento da PEC das terras indígenas, enquanto os índios prometem guerra para evitar sua aprovação. A polêmica proposta foi alvo de reunião nesta quarta-feira entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, índios Caiapó e deputados das frentes parlamentares ambientalista e em defesa dos povos indígenas. O texto muda a Constituição para submeter ao Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas, que hoje é atribuição exclusiva do Executivo. Devido ao tamanho e ao poder da bancada ruralista no Legislativo, os índios temem que a medida impeça novas demarcações. A proposta foi arquivada no fim da legislatura passada, em 31 de janeiro, já que depois de várias tentativas, os ruralistas não conseguiram superar a obstrução dos contrários à PEC na comissão especial. Após a reunião com Cunha, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, informou que uma última tentativa de conciliação entre defensores dos índios e do agronegócio deve ocorrer antes do reinício da tramitação da PEC nesta nova legislatura. Vamos tentar, nessa reunião, distensionar o ambiente, propondo aquilo que o Ministério Público já aceitou, que as indenizações que hoje não são permitidas para desapropriação para terras indígenas, que elas sejam concedidas a todos aqueles que de boa fé tenham o título de propriedade. Na reunião com o presidente da Câmara, os líderes Caiapó afirmaram que terra é sinônimo de vida para os índios e a eventual aprovação da PEC desrespeitaria os direitos indígenas assegurados na Constituição de 88. O índio Dr. Takakiri foi o porta-voz do recado de guerra declarada contra a PEC. E a liderança deixou o recado pro presidente que o próprio branco tá caçando briga, tá declarando que vai ter uma guerra contra os indígenas do Brasil. Mas que toda semana vai cheio de indígenas aqui em Brasília para mostrar que a gente tá pronto pra guerra. Na Câmara, os índios contam com o apoio do PV, PSOL, PT, PCdoB, além de alguns deputados do PSB e PDT. O líder do PSOL, deputado Chico Alencar, ressalta que os 307 povos indígenas brasileiros realmente se sentem ameaçados e estão dispostos a resistir com riscos de derramamento de sangue. Para superar a baixa representatividade indígena no parlamento, Alencar disse que os deputados contrários à PEC pretendem usar todos os meios possíveis de obstrução e contam com a mobilização popular. Se desarquivarem a PEC, nós vamos travar toda a luta possível para evitar que ela se consolide e aprofunde uma quadra de genocídio dos povos indígenas brasileiros. Novo coordenador institucional da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, reafirmou que a PEC das terras indígenas é uma das prioridades dos ruralistas, ao lado de um outro projeto que regulamenta os artigos constitucionais que tratam do tema. Ele afirmou que a demora do Congresso em aprovar essas matérias faz com que as decisões acabem vindo sempre do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, os índios não precisam mais de terra, mas sim de garantias para a preservação de sua cultura. A PEC 215, nós pedimos o desarquivamento e, obviamente, vamos seguir trabalhando pela aprovação. Esse argumento deles é até uma verdade, é de ter mais representação da sociedade branca, vamos dizer assim, mas é proporcional. E por isso eles também precisam entender que esta proporção tem que valer. Nem tudo a eles e nem tudo aos brancos. Agora, os direitos têm que ser preservados na sua devida proporção. O pedido de desarquivamento da PEC foi feito na terça-feira pelo ex-coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O encontro, que também teve que contar com a presença do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ocorreu após as eleições para a presidência das duas casas do Legislativo e que colocaram em xeque a unidade da base aliada do governo. A reunião, que não constava na agenda oficial da presidente, discutiu a melhoria da relação do Planalto com o principal partido da base aliada. Ela, Dilma, me chamou, disse Cunha a jornalistas. Cunha impôs uma derrota em primeiro turno ao candidato do governo Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, no último domingo. Ana Amélia cobra apoio contra propostas que prejudicam trabalhadores. Direto da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, pediu empenho aos colegas para apresentar propostas efetivas para a sociedade. Entre as ações necessárias neste ano, na opinião dela, estão a fiscalização do governo e a promoção das reformas política e fiscal. Na opinião da senadora, é necessário fazer um esforço para evitar sobrecargas de impostos e tarifas sobre os trabalhadores e aposentados. As reformas necessárias, como a política fiscal, não podem mais ser adiadas. O enfrentamento da corrupção, o eficiente controle dos gastos públicos sem sobrecargas aos trabalhadores e aposentados, e as ações em favor dos municípios, por meio de um renovado e efetivo pacto federativo, são medidas mais que urgentes. A senadora é autora de uma proposta que pede a correção da tabela do imposto de renda de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços, o INPC, do ano anterior. A intenção é evitar que os contribuintes paguem imposto sem terem obtido um aumento real na renda. A medida também beneficia a faixa de pessoas que teria direito à isenção do imposto. A matéria está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aguarda a designação de um relator. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. Luizinho Goebel diz que está à disposição de Rover. É hora de acabar com a guerra. De Rondônia, Edilson Peroni tem os detalhes. O deputado estadual Luizinho Goebel, do PV, participou da solenidade que marcou a abertura oficial do ano letivo em Rondônia. Evento que foi realizado na Escola Maria Lete Toledo. Na manhã dessa terça-feira, dia 3, durante o seu discurso, o parlamentar anunciou que a primeira emenda do seu terceiro mandato será algumas obras e benfeitorias para a própria escola, atendendo a pedido da direção. Porém, o que mais chamou a atenção do discurso do deputado foi o princípio de apaziguamento na relação entre ele e o atual prefeito de Vilhena, Zé Rover, com o qual já manteve a aliança que foi desfeita tempos depois. É hora de acabar com a guerra e estou à disposição do seu mandato. A partir de agora sou seu peão para o que você precisar, disse Luizinho Goebel ao prefeito durante o seu discurso. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria.